Um, dois, três, quatro! Dois. Ah, vai! Filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe, da mãe, filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe, da mãe, filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe, da mãe, filha da mãe, filha da mãe. Opa, que mané, filha da mãe, o quê, rapaz? FDP! Toca direito! Filha da puta, filha da puta, filha da puta! Filha da puta, filha da puta, filha da puta! Filha da puta, filha da puta, filha da puta! Filha da puta, filha da puta, filha da puta! Filha da puta! Vive arrumando desculpa e motivos pra te pegar, te usar e depois te desprezar. Te tomam tudo, a vida, a grana e a alma. E ainda querem que você tenha calma, por isso eu vou falar. Pode falar? Vou contar. Pode contar? Sobre filha da puta que só querem te roubar. Fundou uma igreja, ora veja onde já se viu. Enriquecer com a fé alheia. Puta que pariu! E é inútil tentarmos abrir os olhos do povo, pois se um abre os olhos, mil olhos fecham de novo. Eles dizem que você está com demônio, mas o demônio habita no seu patrimônio. Eles farão o favor de tomar toda a sua grana, porque a grana pra eles é uma coisa profana. Só que aí o demônio vai parar com quem? No bolso do filho da puta que fica rico dizendo amém. Filha da puta, filha da puta, filha da puta! Filha da puta, filha da puta, filha da puta! Filha da puta, filha da puta, filha da puta! Filha da puta, filha da puta, filha da puta! Que outra raça de filha da puta que é uma desgraça? Eles se acham os predadores e você é caça. Com um uniforme padrão, uma bota preta, um cacetete na mão, na outra uma escopeta. Eles invadem uma casa onde uma família luta pra sobreviver. Pode crer, filha da puta! Eles te humilham, te matam, te caçam por prazer e dizem seu dever, mas é difícil entender. Porque pra eles qualquer um é um marginal. Logicamente com seus parentes não será igual. Porque eles julgam as pessoas pela cor, procuram causar a dor, procuram causar terror. Mas nós não vamos ficar aqui abobalhados fugindo da luta. Vamos mandar tomar no cu esse filha da puta! Filha da puta, filha da puta, filha da puta! Filha da puta, filha da puta, filha da puta! Filha da puta, filha da puta, filha da puta! Filha da puta, filha da puta, filha da puta! Filha da puta, escuta o que eu vou te dizer. Você está no poder agora, mas um dia vai se fuder. Você está com a mão rindo à toa, cheio de graça, mas todos nós ainda vamos ver a sua desgraça. Você se esconde em Brasília, essa ilha é cercada de filha da puta, de político fajuto, me escuta seu puto! Aprovando lei só para você e sua cambada, arranjando obra superfaturada. Eles te exploram, te chupam o sangue, só pensam no lucro da sua gangue. Então escuta, pensa e responda a pergunta: todo político é um filho da puta? Filha da puta, filha da puta, filha da puta! Filha da puta, filha da puta, filha da puta! Filha da puta, filha da puta, filha da puta! Filha da puta, filha da puta, filha da puta! E tem outra espécie de filha da puta que me emputece. É o pai desnaturado, machão frustrado que se esquece de que o tempo das cavernas já passou. E bate na família quando não devia nem bater com uma flor. Na mulher, nas crianças, mostrando toda a autoridade de um homem primata no seu machismo covarde. Quando você vê na rua uma mulher com olho roxo, tem certeza que ela é a mulher de um frouxo. Um Zé Ruela que com ela é agressivo sem diálogo, trata como égua porque é um cavalo. Autoritário da família não tem autoridade além da força bruta. Bate no filho, na filha porque é o filho da puta, filho da puta, filho da puta! Filha da puta, filha da puta, filha da puta! Filha da puta, filha da puta, filha da puta! Filha da puta, filha da puta, filha da puta!